Paz do Senhor. Eu li o livro e assisti um filme de um teólogo e até agora não sei o que ele falou. É impressionante que tem gente quando abre a boca só sai besteira. Na época da Páscoa lá em Jerusalém, na época de Jesus, quando chegavam aqueles visitantes para a festa da Páscoa, os donos das casas tiravam os alimentos para dar lugar aos visitantes e guardavam nas tumbas, que normalmente onde se colocavam os mortos. E para diferenciar aquelas tumbas que tinham mortos, eles pintavam aquelas pedras que tapavam a tumba de branco, caiavam. Jesus um dia olhando para aqueles mestres, aqueles doutores, que deveriam carregar uma bagagem de coisa boa, ele disse, vocês são sepulcros caiados, ou seja, se tirar a tampa, vai feder aquele presunto podre. Cuidado com essas pessoas que se dizem tão inteligentes, cheias de bagagem, mas são sepulcros caiados. Ah, e outra coisa, o sepulcro de Jesus, a pedra não foi pintada. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.